te agradeço, Senhor, por me ensinar o verdadeiro amor. Meu herói, verdadeiro amigo. Obrigado por andar comigo. Eu te agradeço, Senhor, por me ensinar o verdadeiro amor. No final dos tempos, todos vão ver a verdade. Eu te agradeço, Senhor. Em busca de harmonia, emoção contagia. De leve vem o vento, quero paz e apologia. Em cada coração, em cada evolução, aprendizado se apresenta na contramão. Felizmente acontece, nossa vida é um teste. A paz e o amor, será que todos merecem? Nenhuma dúvida envolvente, abra sua mente. Palavras vão te tocar, a força independente só depende de você. Bota a cara pra ver, enfrentar os seus medos, condições para viver. Em lágrima de saudade, escapar da maldade, deseja não. Um olhar, um abraço na humildade. Motivos pra cantar, positivo pra falar. Só existe um caminho, Jesus a te amar. Não espere pra depois, nem fique a sós. Seja um guerreiro, liberte a sua voz. O mais alto que puder, lute com a fé. Sinta o poder, até chore se quiser. Isso foi normal, filosofia mental. Mensageiros de Cristo, em alto astral. Motivos pra cantar, esperança encontrar. A essência de uma vida que morreu pra nos salvar. Meu herói do silêncio, verdadeiro amigo. Eu te agradeço, por sempre estar comigo. Eu te agradeço, Senhor, por me ensinar o verdadeiro amor. Ser o meu melhor amigo. Obrigado por andar comigo. Muitos motivos tenho pra cantar. Minha família, o dom de respirar. Louvado seja nosso Senhor Jesus, que por nós venceu a pra cantar, irmão, eu também tenho. Mas tenho certeza, Jesus vê o meu empenho. Vivo na correria, de fato no dia a dia. Levo a palavra com muita alegria. Sei que no mundão a maldade impera. Acredite, meu irmão, Jesus já venceu a guerra. No meu pensamento, às vezes embaralha. Quem não tá com Cristo, espalha. O amor, um sentimento que sempre foi verdadeiro. Caminhando na quebrada, a gente vê o desespero. As pessoas sofrendo naquela situação. Infelizmente é um problema, mas Deus tem solução. Irmão, crê em Jesus, pois Ele é justo. Hoje sigo Ele antes no obscuro. Tenho certeza que Ele está voltando. Tenho motivos pra cantar, aí eu vou cantando. Eu canto a verdade, não tem falsidade. Em Blumenau, irmão, o rap invade. Invade sua mente pra dizer que Ele vai voltar. Ainda tem crente, irmão, que vai ficar. Nos últimos dias o amor esfriará. Tire as conclusões, de que lado vai ficar? Na quebrada hoje em dia o que reina é a maldade. No final dos tempos todos vão ver a verdade. Eu te agradeço, Senhor, por me ensinar o verdadeiro amor. Por ser o meu melhor amigo.